O que não faz, participar. Aí fudeu, se liga aí, já aguentei até aqui. Tá na hora de explodir meu pacifismo, é esse aí, a carapuça caiu. Eu quero que se foda, eu vou pra puta que o pariu. Os magnatas do poder nos apunhalam pelas costas. É foda o povo da periferia, que não tem o que comer, graças a Deus, quando tem uma marmita fria. Eles ao contrário tem motivo pra sorrir, casar na praia, dinheiro carro importado na garagem, Mustang Cherokee, Mercedes classe A, intercooler e pá. Mas tentam disfarçar com um carro popular, mas agora já é tarde, minha voz está no ar. Se liga aí, um Gol bolinha, um Vale, uma piranha que só pensa no seu carro, otário, no seu dinheiro, dói na alma do humilde brasileiro. Que trampa o mês inteiro de servente, de pedreiro. Terceiro ano completo, computação em excesso. Nem quero dizer o resto, chegou final de semana, já não tem ocupação, sua única saída é assistir televisão. Domingão do Faustão, várias putas rebolando com a bunda de fora pra aumentar o ibope. A pontuação, a programação, e no outro canal, quem sabe o 4 e tal, exibindo, estrelando, um bando de cuzão que força humano, sangue ruim, engatilhar um oitão, 5 balas do tambor, a jogar roleta russa com o boy na travessa do quarteirão. E amanhã estará com a cara estampada nas notícias do Estadão e no banco dos réus, no fórum, tá acusado de homicídio, a mão armada, né não, um crime sob suspeita, é embaçado ladrão, por falsa comunicação. Uma calúnia a mais, aqui não faz diferença, é só tentar escapar pra não cumprir a sentença. Que a mídia lhe forge o sistema carcerário, que cava sua cova, te empurra, joga a terra. É o filme baseado em fatos reais que não aparece na tela. Eu não me rendo, não se renda. Não vou morrer de bobeira e nem cumprir a sentença. Eu não me rendo, não se renda, não se renda. Não vou morrer de bobeira e nem cumprir a sentença. Do sangue do ódio que o sistema não vença. Carro forte na pista, armamento em cima, tiro de 12 no blindado. Se não for ser afinado, com rosto desfigurado, é o cão engatilhado, pronto para disparar. A carapuça caiu, a mídia está na mira, e não tem como escapar, uma gaveta reservada, numerada, que o sistema lhe concedeu, sem cobrar nada. No Instituto Médico Legal, uma corrente, uma pulseira, um anel, irá dizer se tem família ou não. Então, quem é você? Mas o que resta fazer deitado nessa cama, coberto com lençol, sem corte, sem drama, sem ver a luz do dia, a claridade do sol. Enquanto isso em casa, a viúva que chora se retorce de dor, e as suas duas pivetas que brincam de casinha boneca, não entende o que é amor, que logo cedo já levaram um golpe da vida, fatal, letal, brutal, sem saída, que dependiam do honesto motorista pra tentar sobreviver. Mas o sonho acaba, e não sabem o que fazer. O dia todo encafiados num barraco de 2,5 metros quadrados, numa favela que sequer tem nome. Se prostituir na esquina pra não ver as filhas morrendo de fome. Numa panela vazia, sem comida e uma bala com destino, tiro o pão de cada dia. Sem sangue, sem repórter. E o que sinto é o cheiro de morte dentro do carro forte. Fico atento, ligeiro, pra não morrer de bobeira na fita do carro forte e não acabar em enterro. Não vou morrer de bobeira na fita do carro forte. Eu não me rendo, não se renda, não se renda. Não vou morrer de bobeira na fita do carro forte. Do sangue do ódio, e que Deus me dê sorte. Quem pede a conta sai da mesa, sabe a hora. Agora. Que sai sem pagar, que folga, entra na rota sem parar e na esquina. Mão na cabeça, perna aberta, batida rotineira. Cadê a cocaína? 4 brancos encurralados, são vários palavrões citados, não tem como escapar. E o meu medo é essas horas daquela porra disparar e o meu corpo vitimar. Uma única certeza, o que não faz aqui se paga. Querem sua caveira, mas estão em ação. Farda, cinza ou então, 3 janela, ladrão. Fora isso é cuzão, filho da puta que revista a sua bombeta, que sobe a sua blusa e te humilha. Se quiser no DP, que lhe forja, lhe faz assinar. 288 é formação de quadrilha. Essa não, senhor, ainda querem respeito. Eu digo ao contrário, estão querendo é enterro. Caixão bonito, florido, capa de trouxas reunidos, com salva de tiros e uma viúva safada, vadia com um bando de filhos. Com esquema marcado no AP com um amante que negocia por telefone a venda, a troca de rubi e diamantes. Ainda querem te matar. Nos enquadram sem pensar, acham que sou o pior. Acham que sou rei do crack, acham que sou rei do pó. Não desistem, persistem na minha morte. Não vou morrer de bobeira na fita do carro forte. E não cumprir a sentença, que Deus me dê sorte. Que o sistema não vença, não vença. E do outro lado da moeda, o trouxa toma verba que por merda nenhuma se ilude. Na porra do test drive, na porra do fast food, que serve em segurança pra playboyzada do Center Norte do Iguatemi. Enquanto isso, meu povo pedindo socorro nas camas da UTI, sem auxílio necessário. Agora já é tarde, chama o serviço funerário. É só mais um fulano transformado em defunto. Figurinha repetida do meu álbum do mundo. Eu não me rendo, não se renda. Não vou morrer de bobeira e nem cumprir a sentença. Eu não me rendo, não se renda, não se renda. Não vou morrer de bobeira na fita do carro forte. Eu não me rendo, não se renda, não se renda. Não vou morrer de bobeira com os gambés em ação. Eu não me rendo, não se renda, não se renda. Não vou morrer de bobeira com os gambés em ação. Determinando o sangue e o ódio de um oitão. Fora isso é cuzão.